Cartel Bone, tá no beat, beat, beat, beat. Bastardos em glória. Onze e pouca, sexta-feira eu acordando e madureiro. Uns adianto pra vender, um 22 na geladeira, o rádio toca. Uns rap que não espera nada em troca. Café, um salgado frio, um beck, dois dedinhos de coca. Tropecei na porta, sanfonada e torta, fui mijar. Pegou na tampa, fumo planta que não dá em horta. Então brota, que a porra do vizinho é cagueta. É um Mac sem esplanar, então fuma quieta, a porta tá sem maçaneta. Que era minha gata, de camiseta, das formas exatas. Pra nós fugir dos canos igual projeto Zeta. Meu instinto é de primata e tu não sobrevive a treta. Na missão só de mochila, é o Jammer Bond sem maleta. Abraça o papo te abraça na gaveta. E vê Deus de terno e gravata, o Jesus de boné e bombeta. É o fim do mundo, beatbox na trombeta. Ou chame a polícia, ele tem uma caneta. Sempre tranquilão. Anota aí, tá aí, mané. Porque eu não vou ficar parado. Sempre tranquilão. Anota aí, tá aí, mané. Porque eu não vou ficar tranquilão. Mané, anota aí, mané. O primeiro que matar. Anota aí, tá aí, mané. Ferro na cara, mano. Nós é Francis Focopola, já invade de cão pra trás. Cospe honra minha pistola, linhas são atemporais. É o retorno dos imortais, e lá fora ainda faz frio. A cena sem digitais, o pensamento mais sombrio. É que eu só queria paz, não segui o curso do rio. Umas plantas medicinais e um cavalo arredio ao lado dos restos mortais. Café é um caderno vazio, e se eu te enviar sinais, por favor pegue o desvio. Diz pra Deus e Satanás que eu aceito o desafio. É que o cartel não tem rivais, eles conhecem o poderio. Sempre tranquilão. Anota aí, tá aí, mané. Porque eu não vou ficar parado. Sempre tranquilão. Anota aí, tá aí, mané. Porque eu não vou ficar tranquilão. Mané, anota aí, mané. O primeiro que matar. Anota aí, tá aí, mané. Ferro na cara, mãos ao alto. Bone tá no beat, beat, beat, beat, beat.